aí? Acende, apaga, acende, apaga. Cadê o grito das virgens? Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Só quem vai curtir véspera de Natal lá do Planeta Show. O Natal do Crocodilo é do Planeta. Dia 24 tem Planeta. E dia 25 tem Recreio. Bora fazer a contagem, maninho. Dos Caixa Baixa falou: dia 24 tem aqui também. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gold e o Dinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca. Os caçadores cantando bem alto. Pega meu animal. Abençoe, felicidade, muitos anos de vida. E aí, meu primo Juninho, lá na Conceição do Mirineu, é agora, garoto! Eu tô gostando de uma prostituta. Vitinho da equipe 5. E aí, Rômulo? Quem gosta de fazer fumaça? acende o flash do celular, bora ver. Acende o isqueiro também. Só quem gosta. Acende tudo e bota pra cima. E bora na contagem. 3, 2, 1. E aí, compadre Paulinho, já tá na área, meu compadre! E o nosso amigo Tizo? Esse é o DJ. É o Bruno Tizo, mano! E aí, Giovanni? O Kaique, o Narinho, o Moisés, o Matheus! E aí, Mateuzinho? Meu amigo Redley Malucão, a dona Valéria! E o meu parceiro Bruno Fantasminha, fala, Bruno! E aí, China? Bora, China! Vambora! Traição é traição, igual mais que igual. Vitor da panelinha. Bora, Vitor. Meu amigo Alan Sedutor. Tá no som que ele gosta. Passo de um sexto, empresário Dedê. O moleque do canal. Hoje é aniversário do meu grande amigo Dedê. Também o motora dos garotos Red. Parabéns, garoto. É bandido pra caralho. E a novinha não resiste. É bandido pra caralho. E agora? Bora, Kaique. Bora, foi na fina, bora, Mateuzinho. O Cadu também tá na área. Mais pólvora. E nosso amigo Breno Alucinado, da família Alucinado de Barcarena. E o meu amigo que aqui é da família Maguari. Prepara que dia de Natal vamos invadir Recreio. E ele já falou. A família Maguari vai pra cima. É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. Tô voando alto, tô voando alto. Tô voando alto. Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Chegou na minha luta e trabalhando dobrada. Da PDB. E aí, Pipirinha? Bora, Fabinho, bora, Kelly. Meu amigo Bico dos Caixa Baixa. E a sua esposa, Raíssa Bronze. Bota logo a Raíssa Bronze no telão aí, ó. Tem moral com o Gordo de. Meu parceiro Nath, sua esposa, Marília. O Gabriel Nunes também, tá na área. Meu amigo Wallace. Um abraço do Ginho. E a nossa panelinha também tá aqui na direita. Leandro Oliveira, você, Raul Stumano, amigo Alan Souza, o Pedro, o Vitor, toda a galera aqui, bora Jabá, Cristiano, Bruno Verdeiro, bora Bruno, Abel Siqueira, o Mike do Coqueiro, a panelinha do Animal na área. Pra cima! Pra cima! Antônio da Dindas, alô de Zé TNT, esporte bagulho, eu tô voando alto. Nosso amigo Tito Bolo, o chibata do rock. E aí, Neto Carafina, tá comigo? Meu amigo Giovanni da Nike. E aí, Alan? Alan Souza. Só quem vai ficar doidão já. Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero. E aí, compadre Paulinho? Já tá aqui, ó. Fica loucão, hoje eu não quero. Já tá curtindo o som que lhe dá valor. Na minha casa não, na minha casa não. Bora, Felipe Cadeirante. Deixa eu abraçar também aqui meu grande amigo Thiaguinho do táxi. O Nico do Uber também tá comigo. Lá de São Caetano de Odivelas. Ricardo Multimídia. A maior mídia de aparelhagem da TV RBA. Bora, Ricardo. Nosso parceiro Washington Velha Guarda. Ele também tá na área, Rodinho de Borracha. Hoje eu vou beber, hoje... Aniversário do Paulo. Um abraço pra você, Paulo. Parabéns, saúde, sucesso. Ana Carla, você também, o Thiaguinho do Táxi, Adriele. Um abraço do Dinho. Amigo Nildo. Renata Begera também na retaguarda aí, ó. Segura agora do Flamenguinho. Bora, Caquinho, bora, Sino da TJ. E aí, Fagda sem miséria. Ela só tem quem é no corre. Amigo Marcos Serra também tá aqui, ó. Nosso amigo Alex do Lanche. E aí, Alex do Lanche. Já tá no som que lhe dá valor. Gosta dessa aqui é o Alan Souza. Andava de bike, elas não queriam, não. Ah, não, a lancha vier. Pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. E o Bruno Verdelho. Empina o rabetão, rabetão. Olha essa amiga Bia. Ela que é irmã do Bruno Verdelho. Agora Pedro da Crocovib. E aí, meu parceiro Luciano. E aí, Perele, bora, socorro. O bagulho tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Vai, vai. Os quatro caras que a bandida dá valor. Vai, vai, vai, vai. É agora, meu primo Juninho. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. Quem mais? E o gordo Rio. E aí, Bárbara Canhão? Já tá no som que ela gosta. Nosso amigo TH Cego, o Ítalo Breno, o Vitor Playboy aí, bora Dedê, bora família Ferrari, você ia lá de envenenada. Já que no som que diz não valor. E vem, vem, vem, detonando. Que sabotei o copo dessa piranha. É o melão do Bruno Verdelho, já. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, bala que bate. E aqui no nosso telão, bota logo um chute certo aí no telão, Nenê. O maior site de aposta do mundo. O que paga na hora. Penetra, penetração. Minha vira passa para direto. Vai dar saindo do topo, cê tá. Bonezinho vai logo pra trás. Só caçando, só caçando, só caçando, vai. Bora, Vitor, bora, Vitor. Bota esse bonezinho pra trás, vai caçando também, desgraçado. Vai caçando, vai, vai caçando, vai. Vai caçando, vai, vai, já. Vai, joga o rapidão da pistola. Amigo Nats da grande família. Hoje ele trouxe o seu pai pra curtir o grupo. E aí, Natson? Toda a grande família. Essa galera que eu tenho um carinho, respeito e uma admiração muito grande. Leva um abraço pro amigo Ivaldo Paladar. Eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente. Vem dançar, só pra quem tá falando isso aqui, ó. Os amigos que brota de bebê, se não tiver de positivo, e você é sua primeira dama. Quer, vai, vai demais, não me é isso, desgraçado. E nosso amigo Boa da GDG. Fala, meu amigo Mochila. Amigo Wanderson, você. E a Maísa Lopes. Meu amigo DJ Joinha do Carretão Hilux Turbo. Bora, Joinha, pra cima, garoto. Mas é o crocodilo que eu amo. E isso eu nunca me engano. tira a pressão. É só vir comigo e o Dinho. Vem, vem, bora, bora. Diego Sanches também tá aqui. Fora surreal, é agora. Vai, vai, não bate não. Vai no gaqueado, bate não no gaqueado. Olha o meu parceiro Tiaguinho também tá comigo. Bora, bora, bora, DJ Dinho detonando na batida. Olha a Tayla também, o Celo da GDG. Vem, vem, vem, vem. Vem no gaqueado, bora, popireira. Essa música é muito firme, ó. De quando respondi ao meu bem na mesma hora. E aí? Hoje é só ouvir. E aí, Ciro? Tchau. Ele e o Bis Almeida. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. E sabe, Ganda? E sem sentimento seu nenhum. Lembra a gente no começo. A minha língua não volta no seu beijo. E aqui no nosso telão. Te amo e... Bota logo a miúsa e diz no telão aí, neném. A marca do momento é a marca que eu uso, o Dinho usa e você usa. É a Miúze diz, invadindo os quatro cantos do Brasil e do mundo. É Submarque da Valor. Bora, Miúze Almeida. Titão do meu diz. Essa família União do Tapanã já estão aqui, ó. Para a União do Tapanã. Deixa o Caquinho respirar um pouco. Depois da final, ele tá respirando, moleque. E aí, Caquinho? Parabéns pelo sucesso do Flamenguinho no futebol pelada. Ouro guerreiro até o último minuto. Parabéns, sucesso. E para o ano, se Deus quiser, vamos ser campeão. E aí, e aí? Nossa amiga Barbie da NET, ela tá de volta no som que ela dava no... É crocodilo. Bora, Barbie. Tiaguinho dos Garotos do Heavy. E aí, Tiaguinho? Um abraço pra você aqui do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E ela me chamou e falou que gostou. Mas de novo, segura! Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordinho. Só sofre de amor que... Meu amigo Klaus do Pop Red já falou. Só sofre de amor que não conhece o gordinho. E as irmãs Perigo tá aqui, ó. Bora, vai. Joga lá pra cima, faz o que dá um tempo. Nossa amiga Kelly, Kelly Martins e a Michelle. A Michelle Rodrigues tá na área. Segura a Michelle agora. Um, dois, três. E aí, Vitor Bolo? E aí, Danada, o Gêmeo Expressão. Bora, Davidson, segura, segura, segura, segura. E vai jogando e vai puxando o carretel. Fala, bicha, Thiago, você também tá no camarote. Joga o carretel, puxa o anzol. Vai jogando, vai puxando, vai, vai, joga. As bichas vão se atacar agora, ó. Bora, Pipirinha, bora, Pipirinha. Mostra o corte como é o corte agora. Bora, Pipirinha, bora, bora, Pipirinha. Vai no corte, vai no corte. Chá, chá. E vem comigo, vem dançando no passinho. E vem comigo, vem dançando no passinho. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tarada. Lá vem a nega. Lá vem a nega. ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. E aqui no nosso telão, beijo, beijo, a barbearia do Hermanos, a melhor da terra firme, a Nossa Senhora das Graças. É o cara que faz o visual do DJ Gordo. E aí, Hermanos, segura no telão. Oh! E um detalhe, ele já falou, esse Natal e do Réveillon, não fechamos para o almoço, é 24x48. Segura no telão aí, irmão. Visual tá top, papai, ó. E aí, cara fina? Pega, meu animal. Não adianta comer. Disse assim, ó. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. E aí, meu parceiro Xaleco? Amigo Queca, o Marlon, o Chuí das Pagas. Qual é, Chuí? Bora, bora, bora, vai. Meu amigo Lourinho da família Pitch da Cabanagem. Ele é sua esposa, Natália Yasmin. E aí, Marlon? O nosso parceiro Marlon já na área. O Queca doido, o Chuí também por aqui, ó. Velho Chuí! E agora, vai! Nosso amigo Atila, o velho guarda das aparelhagens já tá no camarote. E aí, Atila? Agora eu quero ver. E vem no gaqueado, vem no gaqueado. Bora, meu parceiro Muralha, você também tá aqui, tonto macho. E aí, Cacau? Leva um abraço, minha amiga Rose. Eu quero ouvir vocês cantando. Agora Renan da Toca do Leão, fechado com o produtor Vini Carioca. O de surreal da na área. Como é que é hoje? Olha o Vieira Design. Aniversário do Júnior Guedes. Parabéns, Júnior. Solta a voz, já. Só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que... Equipe 5, bora, Rômulo. Gosta, meu amigo Redley Malucão. E aí? Quem sabe canta, vai! Faço essa canção pra você, meu bem querer. socorro. Tá aqui, ó. Aniversário do Júnior Guedes. O Marcelo Blanche também tá aqui, ó. Canta aí, canta aí. Pedro. Ei, Biaú! É panelinha! O meu gerente Murilo, competência do que faz. E aí, Hernani do Bar? Agora, já! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Quantas vezes floresceu amor. E aí, Pedro? Apaixonado. Thiaguinho do táxi, Adriane. O Paulo e Ana Carla. E aqui no telão, o maior centro de compras do comércio. Bota aí o Shopping João Freire no telão aí, ó. Bora, dona Raquel, segura aí, ó. Agora, Thiaguinho. Thiaguinho do Red e o Thiaguinho do Red. São dois Thiago. Ainda tem o Motora Neném. Bora, Nico do Uber. Ele, o rato. Meu gerente Murilo já tá no camarote ali, só de boa. Já preparando essa feira de Natal. O animal invade o planeta show. É a cervejada do planeta. E na quarta-feira de Natal, o animal invade a Danideua lá no setor do Quequel, moleque. Alô, família Maguari, prepara o recreio, o animal tá chegando. Inclusive, é aniversário do meu amigo Gordo Mix. Alô, Quequel. Ferrari. E aí, família? E nosso primo Juninho também, o filho do Marigo. Filho do tio Marigo. Olha, Juninho. Ele veio especialmente hoje pra curtir. O gordo e o Juninho, nosso animal aqui no palácio. E aí, Juninho? Seja bem-vindo, meu primo. Gosta de marcante, o empresário Olho, o Júnior Digital, o China, o Reino de da PDB, os quatro caras estão aqui, ó. Ele mesmo. Agora já. Já. Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir pensando. Gabriel Nunes, não, uma... e o seu sogro. Ui! Rock de sogro. Eu já me apaixonei, sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei no dia seguinte. Olha o meu. Se aproximar, pior da planilha chegou. Eu iria pegar na próxima parada. Ela iria. E aí, Lançouza? Que tá chegando, vai, vai, vai, já! E no nosso telão, o camarim estética corporal e facial da Rafaela Sando, sempre realçando sua beleza. E aí, compadre Paulinho? O gigante compadre Paulinho chegou. Ele gosta! Vocês. Mais alto, mais alto. Só passando pano. E aí, Sheik? Chegou o gordo do coqueiro. O famoso Buiú. DJ China, insuperável, meu amigo China. Amigo Reno de também lá dos PDB. Terça-feira, aniversário dos PDB. Vai ser lá do Planeta Show. Juntos sonhamos, juntos está. E aí, merdeiro? Alexandre, aqui pra frente, por tudo acabar. Vocês, vocês.